tudo sabe dizer com palavras do coração, dessas que todo mundo entende, mas não se ouve som. Um sorriso meio lá meio cá, ou talvez um deslizar de pé, com o toque da mão no ombro, muito posso dizer. Foi da cruz que Cristo usou isso, não mexia nem mão nem pé. No seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir um som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi pra dar o perdão. Foi na cruz que Cristo usou isso, não mexia nem mão nem pé. No seu rosto todo mundo via o perdão e a fé. Foi ali que Cristo disse muito, sem sequer emitir um som. Quando enfim ele quebrou o silêncio, foi pra dar o perdão. Posso até não saber dizer palavras tudo pra você, mas se olhar bem dentro dos meus olhos, vai poder entender que Jesus te ama como a mim, e ele quer você também aqui. Lá na cruz ele te falou isso, entende?